Posso ajudar? Sim, por favor. Onde fica o Museu do Fado? É ali ao fundo, à direita. Obrigada. De nada. Desculpe, pode dizer-me onde há uma farmácia aqui perto? Aqui perto não há nenhuma farmácia. Tem de ir ao centro da cidade. Pode apanhar o metro para ir para lá. A estação de metro é já ali à esquerda. Não compreendo muito bem português. Pode repetir, por favor? Desculpe, qual é o caminho para a praia? A senhora tem de atravessar a ponte e virar à esquerda. Vai sempre em frente pela Avenida dos Bombeiros. Depois, chega ao fim da avenida e desce as escadas para a praia. É longe daqui? Um pouco. A pé fica a 30 minutos daqui. Desculpe, como é que se vai para o centro comercial? O senhor tem de ir sempre em frente até ao cruzamento. Nos semáforos, vira à direita. O centro comercial fica na Praça das Rosas, em frente da Câmara Municipal. Muito obrigado.